qualquer modo, em Nova Dome espera, apesar disso, com estas e outras ações, estar a contribuir para a discussão da temática da reabilitação de forma inovadora e consistente. Verificamos que podemos ganhar muito nesta reabilitação em conforto da habitação, em rendimento disponível para as famílias. Há uma miríade de possíveis soluções, nem sempre sofisticadas ou caras. Há que tomar decisões. Vimos uma boa apresentação sobre a tomada de decisão. Tomar decisão com a informação disponível e acessível. Resulta também que, neste caso, o bom senso é, quiçá, o mais importante e, como se costuma dizer, o bom é inimigo do ótimo. Se tentarmos o bom, fica mais barato e não corremos o risco de não conseguir o ótimo. Percebemos que a implantação de uma estratégia de eficiência energética na reabilitação urbana depende de financiamentos e investimentos, quer do setor público, quer do setor privado. É preciso motivar e informar o mercado. E a Nova Domes espera ter dado hoje um contributo para a reabilitação sustentável. Uma palavra especial de agradecimento à professora Ana Belosa, que foi a alma deste dia e desta organização. Passo o problema do horário, correu tudo de uma forma excelente.